Tudo pesa, tudo cansa, cansa quem anda sozinho. Tudo pesa, tudo cansa, cansa quem anda sozinho. Diz agora este caminho que há de haver uma esperança. Uma esperança, uma esperança. Na dura vida passada foi sempre de outros a dança. Na dura vida passada foi sempre de outros a dança. Mas se existe uma esperança, tem de ser aproveitada. Aproveitada, aproveitada. A esperança não é linho para teres na arca fechada. A esperança não é linho para teres na arca fechada. Campo que não é bem inchada, fica para sempre maninho. Sempre maninho, sempre maninho. Quem não espera não alcança, nada se alcança sozinho. Quem não espera não alcança, nada se alcança sozinho. Diz agora este caminho, que és tu que mandas na dança. Diz agora este caminho.